só depende de nós. Pega fogo os lençóis quando estamos na cama. O amor é demais. Faz tempo que a gente não se deita, a vida está insatisfeita, precisamos conversar. Não dá mais pra viver nessa tortura, estou à beira da loucura, coração vai desabar. Entenda, meu amor, não tenho culpa, não tô dando outra desculpa, tente me compreender. Ninguém é de ninguém, mas nesse mundo eu pertenço a você. De você, a tua existência é minha vida, meu sustento, meu viver. O nosso amor está em desespero, precisando de nós dois pra sobreviver. Pra sobreviver. Demais.